Capítulo 7. Requer luta. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, verso 9. Os pacificadores, por natureza, amam a unidade e odeiam o conflito. O problema é que a unidade jamais acontece sem luta. Não podemos nos esquecer de que temos um inimigo e ele existe para enganar e criar discórdia. Satanás nos quer separados de Deus e uns dos outros. Ele não vai ficar sentado de braços cruzados, assistindo a um movimento de unidade ocorrer na igreja. Se um dia isso vier a acontecer, vai requerer luta. E em geral, luta não é algo natural para um pacificador. Não se esqueça de que Jesus foi o maior dos pacificadores. Ele estabeleceu a paz entre Deus e nós. Apesar de ser conhecido por trazer a paz, Jesus desferiu algumas palavras ásperas aos líderes religiosos de seu tempo. Isso não é uma contradição. Satanás plantou líderes entre o povo de Deus para tirar o foco das ordens e prioridades de Deus. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar da mais importante: guias cegos, coam a água para não engolir o mosquito, mas engolem um camelo. Mateus 23, versos 23 e 24. Jesus é claro, nem todas as questões são iguais. Há questões com mais peso. Depois de apontar o mandamento mais importante no final do capítulo anterior, ele agora enfatiza as prioridades: justiça, misericórdia e fé. Note que ele realça a questão sobre exibir misericórdia, ao mesmo tempo que fala algumas palavras bastante contundentes contra os líderes religiosos. Na verdade, Jesus parece fazer uma observação sarcástica que deveria ter deixado aqueles líderes envergonhados. Ele os lembra de que há um momento adequado para virar as mesas e fazer declarações fortes contra aqueles que enfatizam o que é errado. Precisamos questionar com cautela, porque não temos o mesmo discernimento que Jesus. Ao mesmo tempo, nossa meta na vida é viver como Jesus viveu. Isso significa que há um tempo para falar com ousadia. Quando o povo de Deus é maltratado ou a casa de Deus está sendo difamada, ficar em silêncio se torna pecaminoso. Luta contra a divisão. Depois de quatro capítulos exigindo que os crentes encerrem suas discórdias, Paulo inicia o capítulo 5 de 1 Coríntios, exigindo que eles removam certas pessoas de sua reunião. Nunca teremos a unidade que Deus deseja de sua noiva se permitirmos que certas pessoas permaneçam em nosso círculo. Longe de ser um ato desprovido de amor, o amor da igreja depende da capacidade de desafiar a teologia errante, enfrentar o pecado impenitente e remover aqueles que causam discórdias desnecessárias. Todos os dias, novos indivíduos iniciam ministérios dividindo nocivamente o corpo de Cristo. Podem ser corretos na abordagem teológica, mas isso não torna sua difamação aceitável. Assim como precisamos ter extrema cautela para não prejudicar aqueles que fazem parte do corpo, precisamos ser igualmente cautelosos em remover certos indivíduos da igreja, devido aos prejuízos que causarão se permanecerem. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual. Ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, eliminem o mal do meio de vocês. 1 Coríntios 5, versos 11 a 13. Passagens como essa de 1 Coríntios são difíceis para muitos digerirem, porque vivemos em uma cultura que minimiza a seriedade do pecado e entende mal a graça. Muitos tomam a ordem de Cristo, não julguem, e aplicam a todas as situações, ainda que Paulo nos ordene claramente que julguemos as pessoas que se dizem irmãos. Paulo tinha acabado de dizer à igreja: portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Agora, ele nos manda julgar aqueles dentro da igreja. Pode soar contraditório, mas com certeza não é. Jesus dirigiu-se àqueles que julgavam os outros e que se sentiam com isso como se eles próprios não estivessem sujeitos a julgamento. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Mateus 7, versos 1 e 2. Ele está corrigindo a atitude daqueles que se encontram tão ocupados, buscando as pequenas falhas dos outros e que ficam cegos diante do ofuscante pecado em sua própria vida. É um grave alerta para aqueles que estão em posição de autoridade. Ao exercer a nossa autoridade, não podemos nos esquecer de que ainda estamos sob uma autoridade muito maior. Em contexto, Jesus não está dizendo que universalmente jamais deveríamos julgar. Na verdade, Jesus também foi claro ao dizer que há um tempo para remover pessoas de nossa comunidade. Em Mateus 18, versos 15 a 20, ele fala de uma pessoa impenitente que se reúne com os crentes. Recomenda um processo amoroso pelo qual a igreja deve buscar o arrependimento dessa pessoa. Todavia, se ela se recusar a escutar as palavras carinhosas do crente, de um grupo de crentes e mesmo de uma congregação inteira, essa pessoa não deve mais ser aceita como crente. Muitos acham que remover alguém da igreja é um gesto não amoroso. Ao contrário, é não só para o benefício da igreja, mas do próprio indivíduo desobediente. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, versos 4 e 5. Como entreguem esse homem a Satanás? Pode ser um ato amoroso? Basta olhar para o objetivo, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está atento ao dia do julgamento, está preocupado com o destino eterno dessa pessoa. A esperança de remover aqueles que não se arrependem da comunidade e entregá-los a Satanás é para seu bem eterno. Ao removê-los da autoridade, irmandade e cuidado de uma congregação amorosa e entregá-los à autoridade de Satanás, esperamos que descubram o vazio e descontentamento de permanecerem no pecado. A esperança é que eles experimentem a ausência da irmandade da igreja e percebam que o pecado e Satanás não compensam. Quando o corpo for destruído pelo pecado, o que se espera é que voltem correndo para a igreja. Note que isso não se refere a uma pessoa que está lutando contra o pecado e frequentemente voltando-se a Deus em arrependimento. Refere-se a alguém que comete pecado e se recusa a reconhecer esse pecado a Deus e à comunidade cristã. Acredito que 99% daqueles que vão à igreja em meu país nunca participariam do que entendem ser um ato de crueldade e acreditam que possuem um método melhor do que Jesus e Paulo. Alguns que jamais se convencerão de que a remoção de alguém que alega ser cristão seja a coisa certa a fazer. Gostaria apenas de encorajar você a considerar a possibilidade de que, embora sua posição seja atualmente mais popular, talvez não seja mais bíblica. Uma prática geral que adoto na vida é: sempre que a minha metodologia difere daquela de Cristo, presumo que o método dele seja o melhor. Lute pelos outros. Algo que aprendemos quando jovens é que sempre é mais fácil ser crítico. São os garotos descolados que zombam dos outros para mostrar superioridade. Se você ousar defender alguém que está sendo intimidado, corre o risco de se transformar no próximo alvo. É sempre mais seguro estar do lado dos críticos, falar negativamente sobre professores, pais ou colegas. O mesmo é verdade na igreja atual. Tente defender um líder cristão que você acha que foi maltratado, pior ainda. tente dar ânimo a alguém que falou algo errado ou caiu em pecado. A cultura de nossa igreja torna muito difícil fazer comentários positivos sobre qualquer líder cristão. Os comentários negativos atraem louvores mais ruidosos e críticas mais amenas. Cada vez menos gente ousa falar em favor dos irmãos e irmãs, enquanto as vozes que atacam crescem em número e volume. Todo líder tem um grupo de críticos pronto a atacar aqueles que o apoiam. Recebi e-mails e telefonemas ameaçando que, se não retirasse declarações positivas que fiz sobre certas pessoas, eu me tornaria o próximo alvo. É como se tivesse voltado ao ensino fundamental. Devo me distanciar de certos irmãos e irmãs, de modo a poder sentar à mesa com os garotos descolados? Ou devo me recusar a abandonar as pessoas uma vez que esteja certo de que vejo o Espírito nelas? Ou devo adotar a opção que muitos me sugeririam, literalmente, andar com eles, mas não em público, e nunca apoiá-los publicamente de forma alguma? Com certeza, alguns de vocês acham, a essa altura, que estou exagerando. Eu gostaria de estar. É uma época difícil para ser um líder cristão. Nunca foi fácil, mas nunca foi tão difícil assim. Isso não é necessariamente ruim. Quando Paulo estava sofrendo ao compartilhar o Evangelho, estava sofrendo também ataques de dentro da igreja. Ele escreveu 2 Coríntios para encorajar a igreja a ficar do lado dele, em vez de contra ele, e faz uma declaração poderosa no primeiro capítulo. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, verso 9. Os momentos mais dolorosos na vida nos forçam a confiar no Deus da ressurreição. Paulo viu que isso era bom e nós também devemos ver. A partir disso, você poderia argumentar que os líderes cristãos precisam ser mais fortes, não deveriam ficar desencorajados, deprimidos e suicidar-se com tanta facilidade. Talvez você esteja certo, mas será que Deus realmente quer que seja desse modo? Falo com muitos pastores que estão por um fio ou que já desistiram. Eles estão sendo golpeados à direita e à esquerda por pessoas abandonando a fé, o pecado aumentando em suas cidades, divórcios, depressão, vícios, suas próprias tentações e lutas familiares, dificuldades financeiras, comparações depreciativas com líderes e professores melhores e assim por diante. Mas aí vem o soco que os nocauteia. As pessoas que deveriam estar do lado deles os golpeiam. Não estou tentando fazer você sentir pena dos líderes cristãos. Sempre haverá aqueles que conseguem aguentar qualquer ofensa e ver nela algo de bom. Uma oportunidade de confiar não em si mesmos, mas somente em Deus que ressuscita mortos. O que estou tentando dizer é que não precisa ser assim. E que é para o seu bem e o bem do futuro da igreja se lutarmos pela unidade. E se os líderes encarassem a igreja como encaram a Deus, como o lugar onde sempre podem se refugiar? As notícias vêm me afetando de modo diferente nos últimos tempos. Quando ouço falar de líderes cristãos cometendo suicídio, tendo casos extraconjugais ou abandonando a fé, pergunto-me o que estou fazendo ou o que não estou fazendo para piorar esse problema. Será que poderia ter feito algo que evitasse o ocorrido? Será que minha relutância em lutar pela unidade cristã resultou em cada vez mais gente supor que ela jamais acontecerá? Será que as coisas poderiam ter sido diferentes se a igreja realmente se tornasse um grupo que expressasse amor sobrenatural? 2 anos atrás, escrevi um artigo para ajudar líderes cristãos a responderem bem àqueles que os criticam e gostaria de compartilhar alguns daqueles pensamentos aqui. Geralmente, contra-atacamos com a atitude errada ou perdemos o ânimo e nunca chegamos a responder. A Bíblia nos ensina como responder de um jeito reverente, amoroso e firme, que pode conduzir a igreja para mais perto da unidade. Respondendo a cristãos agressivos. Alguns de nós pastores se lembram de como era o ministério antes dos celulares e da internet. Se alguém quisesse questioná-lo, teria de encontrá-lo pessoalmente. E se quisessem ganhar seguidores, teriam de conhecer as pessoas. Aqueles dias se foram. Agora vivemos em um tempo em que estranhos podem escrever qualquer coisa sobre você e reunir imediatamente uma audiência. Aliás, quanto mais extrema a acusação, mais atenção receberão. Não podemos nos permitir ficar zangados com isso. O Senhor, em sua soberania, escolheu para nós que vivêssemos nesse tempo. Então devemos confiar que Ele nos dará graça para navegar por esse tempo com força e amor. Aqui estão algumas lições que aprendi que talvez possam lhe ser úteis. Primeiro, não reaja de modo exagerado. Tenho visto alguns líderes se zangarem com aqueles que confrontam falsas doutrinas. Declarações como: não suporto a arrogância daqueles reformados conservadores que acham que vieram ao mundo para julgar o resto de nós, não ajudam de fato a situação. Tendo vindo eu mesmo do mundo dos reformados conservadores, posso lhe assegurar que existem alguns que são humildes seguidores de Cristo e cheios de graça e força. Eles são muito necessários no corpo de Cristo. Pode ser frustrante ver a grande quantidade de caçadores de heresias, cada um acreditando genuinamente que a sua interpretação das Escrituras é a mais exata. Entretanto, não se esqueça da instrução de Deus de que não devemos dizer a qualquer parte do corpo: não preciso de você. A correção bíblica é importante. Parte do papel de um líder é refutar falsas doutrinas. Não estou dizendo que qualquer um que crie um blog ou podcast alegando estar salvando o mundo dos falsos mestres seja uma bênção ou mesmo um crente. Só estou dizendo que precisamos de pessoas no corpo com a coragem de lutar pela verdade, mesmo que todos cometamos erros ao fazê-lo. Graças a Deus que existem pessoas que ainda se importam com a verdade absoluta em uma época em que tudo é considerado válido. Segundo, lembre-se de seus próprios erros. Talvez isso seja o mais relevante para mim, já que passei anos acreditando que um teólogo carismático era uma contradição e que qualquer um que se dissesse católico ia para o inferno. O irônico é que me tornei amigo de algumas pessoas que se dizem católicos carismáticos e que confiam absolutamente no sangue derramado de Cristo para sua salvação e são ávidos estudantes da palavra de Deus. Isso não significa que não existam muitos carismáticos que menosprezam as Escrituras em favor das suas próprias visões e pessoas que se dizem católicas que subestimam a supremacia de Cristo. Só estou dizendo que costumava fazer declarações generalizantes e arrogantes sobre grupos inteiros de pessoas e Deus continua a me corrigir. Em meu orgulho, houve um tempo em que eu difamava sarcasticamente pessoas a quem agora pedi desculpas. Às vezes eu estava totalmente errado sobre elas, outras vezes estava correto, pelo menos é o que penso, mas não tinha amor por elas ao questionar a sua teologia. Lembrar de meus próprios erros me ajuda a mostrar graça para com aqueles que considero estarem errados. Terceiro, nunca deixe de amar. Jesus nos manda: abençoem quem os amaldiçoa, Lucas 6, verso 28. Ele nos diz que agimos como não crentes quando retribuímos o mal com o mal. Nunca temos o direito de deixar de amar, especialmente aqueles que se dizem cristãos. É por nossa resposta generosa a todos que as pessoas nos verão como filhos de Deus. Mateus 5, verso 44. Sejam cuidadosos. É melhor não pronunciar aquele verso da oração do Senhor: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, quando não há perdão em nós. A última coisa que desejamos é que Deus restrinja a sua graça por causa de nossa falta de humildade e perdão. Tenha em mente que as ordens de Cristo conduzem à vida. É sempre mais fácil permanecer zangado, mas a obediência leva a uma vida melhor. Lembro-me de um tempo em que passei um dia inteiro jejuando e orando por alguém que divulgou mentiras sobre mim na internet. Declarações como "Vá se lascar, Francis Chan", são difíceis de ler quando vêm de pessoas que amamos. Para que você não pense bem demais de mim, esteja certo de que a ideia de vingança foi a primeira que me ocorreu. Raiva e mágoa foram os primeiros sentimentos que me assaltaram, e foi só pela graça de Deus que o Espírito Santo me chamou a orar, jejuar e amar. O resultado foi uma paz inconcebível que muitas vezes falta em tempos de ataque. Deus nos manda orar e, às vezes, parece que é mais para o nosso bem do que para o bem dos outros. Quarto, não preste atenção demasiada ao que está errado. Quando criança, eu adorava assistir a um telejornal esportivo chamado Futebol na Noite de Segunda. Lembro-me de um jogo em que um sujeito entrou correndo no campo no meio da partida. Eu ri enquanto a polícia o perseguia. Ele estava rindo quando foi pego porque não se importava. Fez aquilo para chamar atenção e conseguiu um monte de atenção. Adivinha o que aconteceu na semana seguinte? Outro sujeito percebeu que poderia obter a mesma atenção se fizesse a mesma coisa. Então, semana após semana, os trajes usados foram ficando cada vez mais extravagantes e as pessoas faziam coisas cada vez mais chocantes no campo. Depois de várias semanas, a emissora decidiu desligar as câmeras sempre que alguém corria para dentro do campo. Adivinha o que aconteceu? As pessoas pararam de invadir o campo. Há algo a ser aprendido com essa emissora. As pessoas usarão quaisquer meios para obter atenção e, às vezes, o mais saudável a fazer é ignorá-las. Quando reagimos, muitas vezes causamos mais danos. Para citar um filósofo contemporâneo, "Ei, se eu atirar em você, será uma insanidade, mas se você atirar em mim, virará celebridade." Paulo diz basicamente a mesma coisa, só que sem a rima. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, não se relacione mais com ele. Tito 3, verso 10. Quinto, não desista. Não pare de pregar e não se torne mais brando na pregação. A reação natural é recuar de medo. Às vezes, nos sentimos oprimidos quando as mesmas pessoas que nos atacam são aquelas que deveriam nos apoiar. Pode resultar em uma atitude do tipo, "Danem-se vocês todos, eu desisto." Não faça isso. Seja firme, tudo valerá a pena um dia. Não amoleça. Alguns ficarão tão preocupados com as críticas que passarão a pregar apenas sobre assuntos seguros. Certa vez, ouvi um pregador fazer uma declaração de peso. Alguns de vocês estão pregando para a ausência de críticas, em vez de para a presença do Espírito Santo. Grande verdade. Não faça isso. A tarefa nunca foi fácil. Continue sendo conduzido pelo Espírito. É verdade que Tiago nos ensina a sermos cuidadosos, porque os professores serão julgados mais rigorosamente. Lembre-se apenas de que ele disse também que, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Tiago 3, verso 2. Você vai cometer erros, vai se enganar. Todos nós saímos de conversas desejando ter respondido de modo diferente. E quando cometemos esse tipo de erro, quando há uma câmera filmando, é ainda pior. Sexto, volte os olhos para Jesus. Às vezes, passo tempo demais pensando em acusações e isso ocupa o espaço mental que poderia ser usado meditando na glória de Deus. Essa é uma espiral descendente que Satanás ama. Não deixe que o inimigo o engane. Você é capaz agora mesmo de afastar os olhos de qualquer problema e adorar a sua majestade. Leia a história do fariseu e do cobrador de impostos em Lucas 18, dos versos 9 a 14. Era o fariseu que se julgava superior aos demais. Seu erro não era apenas olhar de cima para baixo o cobrador de impostos, mas o fato de que ele precisava afastar os olhos de Deus para fazer isso. Magoamos a nós mesmos e aqueles que estamos tentando influenciar quando afastamos os olhos de Deus por muito tempo. Por que você iria querer fazer isso, afinal de contas? Sétimo, acredite que vai ficar mais fácil. Lembro-me da primeira vez que aconteceu. Fiquei arrasado. Eu era o pastor da igreja Cornerstone, em Simi Valley. Essa foi a igreja que minha esposa e eu plantamos. Naquela época, fazia cerca de 10 anos que eu liderava a congregação. Havíamos atingido milhares de membros e decidimos construir um prédio maior. Compramos o terreno, mas então mudei de ideia, pensando em todas as pessoas famintas e sofredoras que conheci percorrendo o mundo. Não conseguia me convencer a gastar milhões em um prédio. Ocorreu-me a ideia de que vivíamos no sul da Califórnia, então poderíamos dispensar o prédio e simplesmente nos encontrar sobre a grama. Assim poderíamos dar todo aquele dinheiro a pessoas em necessidade. A congregação acabou apoiando a ideia e um repórter do jornal local veio me entrevistar. Era uma época de entusiasmo. A igreja estava em expansão e agora o mundo iria saber que os membros da igreja estavam dispostos a se sacrificar pelos pobres. Imagine a irritação que senti no dia seguinte quando li a manchete: Pastor local tenta burlar a lei. Eu havia sido ludibriado. O artigo inteiro girava em torno do terreno que havíamos comprado e acusava-me de destruir o meio ambiente e levar multidões a uma área situada em uma zona onde assembleias não eram autorizadas. Era um apelo para que me impedissem de requisitar uma permissão de uso especial para aquela área, mas o repórter fez isso, acusando-me de tentar transgredir a lei. Isso aconteceu em uma época em que os artigos começaram a ser postados na internet e os leitores podiam comentar. Fiquei cada vez mais desanimado e zangado ao ler os comentários. Quanto mais cruel o comentário, mais triste e aborrecido me sentia. Um ataque injustificável pode magoar profundamente, mas lhe digo que fica mais fácil se você responder com bondade. Acabei enviando ao repórter o vale-presente de um restaurante, pois Deus me ordenou a fazer o bem àqueles que me odeiam. Isso não eliminou toda a dor, mas a obediência é sempre o melhor caminho. A essa altura, eu havia sido acusado de muitas coisas. Fui rotulado como pregador do Evangelho dos Pobres, porque reduzi os gastos de minha igreja e doei dinheiro demais. Recentemente, fui rotulado como pregador do Evangelho da Prosperidade, porque preguei em um evento onde outra pessoa foi rotulada como pertencendo ao Evangelho da Prosperidade. De certa forma, me orgulho de ser uma das poucas pessoas acusadas de pregar tanto a pobreza quanto a prosperidade. Tenho sido chamado de ultra-reformado, hipercarismático, bibliomaníaco e crítico de plantão. Alguns dizem que faço parte da nova reforma apostólica, seja lá o que isso for. Outros dizem que sou católico. Alguns dizem que sou universalista, enquanto outros me acusam de pensar que sou o Messias. É uma época interessante essa em que vivemos. Durante um dos bombardeios mais recentes, eu estava contando à minha esposa que estava muito feliz porque aquilo não me afetava como antigamente. Estava feliz porque entendia que Deus havia usado tudo aquilo para me fortalecer. Embora a raiva e a vingança costumassem ser a minha primeira reação, a paz e o amor haviam começado a vir muito mais naturalmente. Luta por diversidade. Falamos bastante sobre os perigos de permitir que a teologia nos divida. Se você chega ao ponto de ser capaz de deixar de lado um alinhamento teológico exato em questões secundárias, descobrirá que há ainda muitos obstáculos à unidade. O inimigo chega a usar coisas boas para aprofundar as discórdias. Ele adora manipular homens e mulheres tementes a Deus, que são incitados a lutar contra diversos males no mundo. Satanás pode desviar a raiva deles para o mal e para companheiros crentes que não brigam pelas mesmas causas com a mesma paixão. Dentro da bela e diversa família de Deus, há pessoas filiadas a diferentes partidos políticos e que lutam por questões sociais diferentes daquelas pelas quais você luta. Quer seja o movimento Black Lives Matter, as mudanças climáticas, o distanciamento social ou qualquer nova questão que tenha emergido no momento em que você esteja lendo isso, novas razões para dividir surgem constantemente. Por que eles não se importam como eu? Com referência a tais movimentos, não quero reprimir o ímpeto de ninguém. Quando fazem isso comigo, fico aborrecido. Você dá um passo em frente na fé e acaba enfrentando cristãos que tentam refreá-lo em vez de ajudá-lo. Tudo o que estou lhe pedindo é que tenha alguns pontos em mente ao continuar lutando pelos ideais que Deus plantou no seu coração. Evite certos erros destrutivos que cometi em minha vida. Passei muitos anos rotulado como extremista por causa da maneira pela qual lutava em defesa das necessidades dos outros. Embora acredite que a paixão em mim fosse boa, a falta de paciência e gentileza para com aqueles que estava tentando atrair era destrutiva. Perdi de vista o desejo de Deus pela unidade em sua noiva, e esse não é um pecado menor. Precisamos descobrir como ampliar a ação social ao mesmo tempo que crescemos em unidade. Quando sacrificamos um pelo outro, perdemos nossa eficácia e o direito de sermos ouvidos. A igreja, às vezes, se parece com uma sala de emergência. Toda pessoa que corre para um hospital quer ajuda imediata. O braço quebrado dói tanto que você mal repara na garota com a perna quebrada, no senhor idoso que acabou de ter um AVC ou na mulher em trabalho de parto. A paciência é rara em uma sala de emergência. Raiva, lágrimas e frustração, não. De vez em quando, ocorrem até discussões entre pacientes e famílias sobre qual é o caso mais urgente. Não é culpa de ninguém. Vivemos em um mundo onde crises devastadoras nos cercam. Uma das lições que aprendi ao lutar por justiça é que muita gente se encontra em necessidade. É possível que, às vezes, os cristãos não se juntem a mim rapidamente porque estão ocupados cuidando de outros assuntos igualmente importantes. Considere a seguinte lista. Detesto o rótulo questões sociais, porque estamos falando sobre sofrimento real de pessoas reais e não sobre questões. Mesmo no instante em que escrevia isso, percebi que não estava dedicando muita reflexão a tais assuntos nos últimos tempos. Senti-me também grato a Deus, porque alguns de vocês vêm lutando cotidianamente por essas pessoas. Alguns lutam contra a escravidão, tráfico humano. 5 milhões de crianças vivem em escravidão atualmente. Muitas são forçadas a praticar atos sexuais repugnantes várias vezes ao dia. Existem aproximadamente 40 milhões de escravos no mundo hoje. Entendo porque alguns de vocês estão obcecados em libertar escravos. Afinal, faremos qualquer coisa em nosso poder para resgatar nossos filhos se eles estivessem aprisionados nesse tipo de horror. Alguns lutam pelos que sentem fome ou sede. 815 milhões de pessoas na Terra sentem fome todos os dias. 9 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a fatores relacionados à fome. Qualquer um que tenha jejuado sentiu o sofrimento de passar alguns dias sem alimento. Considerando que Jesus disse que desprezar os famintos era o mesmo que desprezar a ele, entendo por que você considera essa questão prioritária. Se visse Jesus passando fome, eu provavelmente largaria tudo para alimentá-lo. Alguns lutam pelos direitos dos nascituros. 3 mil bebês em gestação serão mortos nos Estados Unidos hoje, mas 3 mil amanhã. No mundo todo, 50 milhões de bebês criados à imagem de Deus morrerão devido a abortos este ano. Existe algum pecado pior do que o assassinato? Entendo porque alguns de vocês devotam a vida a lutar pelos nascituros. Alguns lutam pelas viúvas e órfãos. Há 150 milhões de órfãos no mundo. Há 400 mil crianças indesejadas no sistema de orfanato nos Estados Unidos. Só na Índia, há 40 milhões de viúvas, muitas sofrendo atrocidades indescritíveis. As Escrituras declaram explicitamente que a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Tiago 1:27. Faz sentido que alguns de vocês considerem essa a maior prioridade. Estima-se que existam 400 mil igrejas cristãs nos Estados Unidos. Isso significa que precisamos apenas que mais uma pessoa em cada congregação se importe. Alguns lutam pelos que ainda não foram salvos. 150 mil pessoas morrem por dia e se veem diante de um Deus santo que decide seu destino eterno. Embora alguns tenham mudado de teologia e não sejam mais atormentados por esse pensamento, outros acreditam tanto no céu quanto no inferno. Em consequência disso, não conseguem imaginar que exista alguma causa mais importante do que a disseminação do Evangelho, principalmente para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Só o começo. Estou muito longe de começar a chegar ao fim da lista. Meio milhão de pessoas sem teto nos Estados Unidos, famílias de mártires, crentes em países hostis, sendo torturados enquanto você lê este livro, porque se recusam a renegar a Cristo. Pessoas com necessidades especiais, veteranos feridos, pessoas com deficiências em todo o mundo, sendo tratadas como se fossem amaldiçoadas. E a lista continua. Na verdade, alguns que estão lendo isso agora estão se sentindo ofendidos porque deixei de incluir a sua causa na lista. A propósito, não organizei a lista em nenhuma ordem em particular, então não fique ofendido por isso também. Cada um de nós organizaria esse tipo de lista com prioridades diferentes. É o que estou tentando dizer. Há muitas tragédias no mundo neste momento. Elas precisam ser combatidas. Quando olhamos para a lista, não admira que a cada 40 segundos alguém neste planeta se sinta tão sem esperança que cometa suicídio. Pense sobre isso durante os próximos 40 segundos. Não podemos nos permitir desencorajar a paixão de companheiros na fé. Fomos chamados a motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Hebreus 10:24. Então, vamos continuar a desafiar amorosamente uns aos outros a maiores profundezas de empatia e sacrifício. Todavia, ao longo do caminho, tomemos cuidado para não nos zangar ou frustrar com irmãos e irmãs que não se importam tanto quanto nós com uma causa. Vivemos em uma época em que há muito com que se preocupar. Deus concede dádivas diferentes a cada um e estimula-os de modo diferente em benefício das diversas causas que estão todas em seu coração. Talvez eu me preocupe com as crianças famintas mais do que você. Talvez você se preocupe com a reconciliação racial mais do que eu. Uma terceira pessoa talvez se preocupe mais do que nós com a tortura de cristãos em países em que são perseguidos. Isso não significa que não nos preocupamos, é só que nunca nos preocupamos de modo igual. É diferentemente de Deus. Nossa capacidade de agir é limitada. Sempre será mais fácil procurar pessoas cujos interesses e associações mais se parecem com as suas, pessoas cujas experiências de vida se harmonizam com as suas e moldam as escolhas e paixões de modo semelhante. Sempre será mais fácil descartar aqueles com quem sua personalidade ou opiniões conflitam. Mas há algo muito belo e poderoso em um grupo de pessoas incrivelmente diversas se unindo sob uma bandeira comum. Isso mostra ao mundo que nossa obsessão comum com o valor de nosso rei é mais poderosa do que qualquer divisão social, política, cultural ou econômica. Mostra-lhes um quadro do céu. Não deixe que seu orgulho fique no caminho desse quadro. Lute em meio ao desânimo. Como cristãos, não assinamos um contrato para uma vida fácil, quaisquer que sejam os ataques que soframos ao procurar ser fiéis a Jesus. E é sempre mais triste quando esses ataques vêm de dentro da igreja. Com certeza, houve cristãos ao longo das eras que sofreram muito mais. Às vezes, sinto que é mais fácil erguer as mãos em desespero, ignorar todos os agressores e deixar que os outros cristãos se defendam por si mesmos, ou me dedicar apenas às pessoas que tornam minha vida mais fácil. Mas isso não é unidade. É impossível unificar-se sozinho. Ganho coragem sabendo que Jesus orou para que seus seguidores se unificassem e que nos deu o Espírito Santo para nos dar forças para isso. A unidade exige luta e vale a pena lutar por ela. Independentemente da oposição que enfrentamos, não nos arrependeremos de obedecer à clara ordem de Jesus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muito pecado. Abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo o que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. 1 Pedro 4, versos 7 a 13. Tempo de ir em frente. Uma das coisas que meu antigo pastor da juventude dizia repetidas vezes era: mude-se com o pessoal da mudança. Em outras palavras, não se desespere tentando convencer todos a seguirem você. Sempre haverá aqueles que não estão interessados e você precisa estar disposto a deixá-los para trás. Ele explicava que Jesus não tentou convencer a todos. Em vez disso, encerrou muitas de suas mensagens com: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora entendo que foi exatamente isso que me desestimulou a me empenhar pela unidade. A minha meta era atingir 100% de participação. Não queria acontecer, nem todos querem isso. Eu ficava tentando elaborar estratégias de como poderia fazer até o mais arrogante dos separatistas se juntar ao movimento pela unidade. Como eu costumava ser um daqueles que viam qualquer pitada de ecumenismo como herética, já conhecia as objeções que eles levantariam. Sabia o que iriam dizer em suas reuniões enquanto depreciavam os hereges que queriam a unidade. Eles eram os tolos, que não valorizavam a teologia e não conheciam a palavra como nós conhecíamos. Eles eram os ignorantes que desejavam a unidade à custa da verdade. Quanto mais pensava sobre aqueles que estavam presos a essa mentalidade, mais impossível me parecia a tarefa e menos inclinado me sentia a tentar qualquer ação. Durante um longo tempo, não me dispus a deixá-los para trás. Talvez fosse por uma sensação de lealdade, talvez fosse porque eu ficava pensando no trunfo que eles poderiam constituir para o corpo de Cristo se usassem a sua inteligência e paixão em nome da unidade. Talvez eu soubesse como eles ridicularizavam os outros e não quisesse ser alvo desse ridículo. Fosse qual fosse a razão, não fui capaz de abrir mão deles, até que precisei escolher entre seu espírito de discórdia e o desejo de Deus pela unidade. Apenas recentemente consegui deixá-los partir. Sei o que alguns de vocês estão pensando. Este não é um livro sobre a unidade? Como pode deixar partir um grupo inteiro de pessoas que alegam conhecer Jesus? Como pode amá-los se os deixa para trás? Às vezes é necessário anteciparmos-nos a fim de mostrar às pessoas um vislumbre do que é possível. Quando elas veem um exemplo de unidade e observam as bênçãos que Deus derrama sobre nós, pode ser que seja exatamente isso o que as convence a se unirem de novo. Uma das minhas histórias favoritas da Bíblia é a de Jônatas e seu escudeiro, 1 Samuel 14. Jônatas e seu escudeiro decidiram lutar contra todo o exército filisteu sozinho. Todos os outros hebreus estavam aterrorizados e muitos estavam escondidos nas montanhas. Deus abençoou Jônatas sobrenaturalmente e, de repente, ele e o escudeiro estavam derrotando um exército inteiro. Quando Saul viu isso, levou seus homens para se juntarem a Jônatas na batalha. Assim que começaram a expulsar os filisteus, o último grupo de hebreus finalmente se juntou à perseguição. Não podemos esperar até que todos concordem em entrar na luta em nome da unidade. Quando Deus abençoa a fé dos poucos a iniciarem a luta, outros se agregarão.